As quatro no quarto falando com você no celular. Se pá foi o quarto pra mente, quanto você mente, é só notar. Maldade é mata, eu vejo essa marca em meu olhar. Verdade é mais rara que a gente não brigar. E eu prevejo um marco, umas gramas, um sentimento, um som. Mas no fundo eu sei que o vento não tá bom pra velejar. Palavras em vão, palavras só vão, palavras não voltam. Mas ela quer me ver, então eu vou, são corpos que marcam. Eu falo de tudo, a gente fala de tudo, mas não chega a lugar nenhum. Faço de tudo, a gente faz de tudo, mas não chega a lugar nenhum, mas não chega a lugar nenhum. Mas você é uma cobra, você só me cobra. O mitinho cobre e não quer passar bola. Pode ir, obrigado. Eu não fui obrigado a ter participado. Eu sei que fui fraco, mas hoje eu sou forte e passo pela porta. Já deu minha cota, sai da sua bota, eu sobrevivi. Vou embora daqui, o que não mata engorda, agora não tem volta. Eu já tava no loop, igual as notas do beat, passou dos limites. E tem quem acredite que ia ser diferente, mas eu te conheço. E eu sei que cê mente, sim, eu sei que cê mente. Aí local, valeu o convite, me desculpe o atraso, eu sou ruim com horários. Muito foda esse beat, inclusive a batida me lembrou da mina. E dos nossos laços, que foram cortados, me deixou bem triste. E tá aí meu desabafo. Eu falo de tudo, a gente fala de tudo. E eu tentei fazer de tudo, mas chegamos a lugar nenhum. Faz de tudo, mas não chega a lugar nenhum, mas não chega a lugar nenhum.